Salvador, é o Gol 1271, já possui a cota? Uma firma informação agora, é ECO, eu tenho 390 aprovado, pronto, cópia? Prossiga. Só um minuto, por gentileza. O Mike X-Ray Alpha tem autorizado ingresso na Kilo até a Taxway Golf, chame na Golf iniciando o procedimento, Mike X-Ray Alpha. Ok, entendi, muito obrigado. 1271 autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 390 para o Whiskey 58. Decolando a pistão no zero com curva esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 35, acima 5073, 1271. Ok, autorizado 390 para Recife, decola no 9, primeira curva esquerda, saída Puka, transição Caju, conforme rota, 19935, controle 5073, transponda, gol 1271. Correto, 1271, portão 62, deixe-me pronto para o posicionamento, senhor. Demora quando pronto, 271. Oi, Salvador. O 1271 passa para o posicionamento. E o 1271, chama o táxi. Chama lá, 271. São Salvador, Webjet, Juliette Delta. Whisky, Juliette Delta, prossiga. Yeah, é uma solicitação de reboque, de pushback e reboque da posição de número 7 aqui do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Então, Whisky, Juliette Delta, inicia o reboque no pátio 3, chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Por gentileza, só me confirme, a posição 3 no pátio principal, é isso? Eu me encontro na posição 7 do pátio 3 e desejo ir para a posição 3 do pátio 1. Copiado, Delta. Então chame para ingresso no pátio principal, Delta. Afirmativo, chamarei. Falou, Salvador, é o Mike X-Ray Alpha, informando que está iniciando o procedimento de teste de motor. Pronto, Alpha, ajuste no 013, chama término. Samarão, muito obrigado. Torre de Salvador, Golfo 1271, está com POB de 69, autonomia de 3 horas e 30, Fernando Salvador para táxi. 3 e 30, Salvador copiado, Golfo 1271, táxi aprovado, pátio Índia, Alfa, ponto espera, pistola 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto espera, pistola 0, 1271. Ok, Índia, Alfa, estado padrão, padrão pronto, 1271. Que Juliette Delta, foi autorizado um TAM até o ponto de espera pistola 0, senhor, irá passar à sua esquerda. Após a passagem do mesmo, o senhor está autorizado a ingressar na parte principal até o portão 3, mantendo escuta constante, após o término, Whisky Juliette Delta. Afirmativo. Fala, Salvador, bom dia, tá 9395, gente da Eco. Bom dia, tá 9395, informação Eco correta, 360 para São Paulo, Congonhas, eu tenho aprovado. Um minuto para corpo, senhor. Direto, autorizado. 71271 autorizado a alinhar e decolar, pistando 0, vento de 010 graus com 02 nós. Ok, está autorizado a alinhar e decolar, 271. 9395, pronto, cópia. Nativo. 9395 autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via por Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 119 decimal 35, transponder 5105, tá 9395. Autorizado São Paulo nível 360. Opa, Zulu 16, TPHC. Decola da 10, curva à direita da L, Leda, após direto Bridge. 9395, controle 5105, responde 9395. Correto 9395, chame para pushback acionamento, somente após Bravo até o Zulu, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, senhor. Confirme seu portão. Tá, é, bate. Bate 3. Bate 3, copiado. Está na escuta do Juliette Delta? Sim, Delta. O tanque que o senhor se refere, esse tanque está na cabeceira da pista lá? Um minuto. Golo 271, decolou os 44, chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 9935, bom dia, obrigado. Delta, tem um Alfa, tem um TAM na Taxiway Golf, escrito no cheque de motores, senhor. Muito provavelmente não é o mesmo TAM que me chamou para a cópia. Afirmativo. Então estou no aguardo aqui na saída do pátio 3. Meu perdão, o senhor está autorizado já o ingresso no pátio principal até o portão 3, Delta. Ok, ok, afirmativo. Obrigado, hein? É. Bom dia, 3601, informação eco correta para São Paulo, Congonhas, tem 360 aprovado, prof. Copper. 3601 autorizado São Paulo, Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360, via para Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle opera em 1 no 9 decimal 35, transponder 5107, até 3601. O 3601 foi aprovado, São Paulo, Congonhas, 5107, correto, 3601, no portão 4, chame, pronto para o puxo, estacionamento, senhor. Juliette Delta, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Juliette Delta, obrigado, bom dia. Volta 9395, pushback, acionamento. Volta, taxa 3. Taxa 3, livre, senhor, chame táxi 9395. Pela táxi 9395. No 271, chama Recife no 2685, alternando 133 decimal 65. 1286533. Frequência são 12685, 126.85, alternada 13365, 133.65. Copiado agora, 12685, 3365, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Salvador, Centro Inglês, meia redonda, posicionamento no 04. Ok? Aguarde para o posicionamento aproximadamente 2 minutos, senhor. Escuta, 3601. Saulo, Tantra 395, para o táxi, está com 06 a bordo. Alterna Galeão, 43 de autonomia. Do 0403612 a bordo, Sierra Bravo Golf Lima alternado. São 9395, táxi aprovado, Fátia 3, após Fátia principal, Índia e Alfa. Ponto espera pistão 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto espera pistão 0, está 9395. Autorizado via Fátia, Índia, ponto espera, a reporta pronta, 9395. 3601, coordenação com a equipe de solo. Após o Airbus da companhia passar a cauda em direção ao ponto de espera, em livre posicionamento, senhor Chimetax, 3601. Coordenação, após a passagem, está autorizado, camarada, 3601. Espera, pauta 9395. 395 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 020 graus, 02 nós. Alinhar e decolar, 9395.